Tu és a mulher dessa África, dessa África. Tu fazes é com sacrifício. Tua história tem o poder que ninguém apaga. Oh, mulher de África, levanta tua cabeça. Há uma luz. Eu não te vi presa nos sapatos da Cinderela, mas te vi na determinação da Winnie Mandela. Sem ficção, mana, à luz de velas, sem finais felizes como essa vossa zap novelas. És como a noite que a nossa gente se revela, preta como a noite, paridas sem estrelas, que como insónias que pariram poetas. És a força por detrás da minha caneta. Amor puro, sem Romeu nem Julieta. Nas esquinas e favelas eis o útero dos profetas, que germinaram nesses bairros sem beleza. Nem és mulher, mana, para mim és realeza. Bela como a convicção de Carlos Marighella. Geração de intervenção sem curantes nem conservantes. Fazemos amor a cada pôr do sol, ao som da nossa Miriam Makeba. O que tu fazes é com sacrifício. Tua história tem o poder que ninguém apaga. Oh, mulher de África, levanta tua cabeça. Há uma luz. Sei que pelos direitos naturais, não obrigações de escolhas, mas eu sou daqui, você foi minha primeira escolha. A razão do pé na estrada e homenagem rendida. Em vez de rimas, trago o feeling de uma alma agradecida. Mulher, eu teço pelo que atiças em mim, mas do que fé no tipo carrega o espírito de África McQueen. Achá, mentora de criações divinais. Mulher tem muito jeito e africana ainda mais. Iluminas com esse brilho preto, preta contigo, nada incerto. Por perto e mais perto, quero tocar-te o teto. Aniquilam-te os mamilos para tornar um homem forte. Caem-te os seios e se erguem homens novos, és a cura. E orientas o varão, és loucura. Com dotes de sedução, és mamacuiba, rainha zinga. E Kim Pavita, tu és linda, a rainha da carapinha. Tudo que tu fazes é com sacrifício. Tua história tem o poder que ninguém apaga. Oh, mulher de África, tua cabeça há uma luz. Há uma luz, há uma luz que te conduz.